Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora com o bloco da Cup Series para falar o que aconteceu lá no sábado à noite em ritmo, a corrida da Cup Series. Parecia que seria uma corrida dominada pelo Kyle Busch, né? Parecia, tudo estava indicando isso, até que quando o Kyle Busch foi realmente punido ali por excesso de velocidade no pits, algumas coisas começaram a mudar, né? Infelizmente, antes disso daí, tá, pessoal? Porque até ali, até nesse incidente aí do Kyle Busch aí, tá, que foi penalizado e tal, aí teve que fazer uma corrida de recuperação, até aí estava meio monótono nas coisas, né? Tava acontecendo sim as boas trocas de posições ali no top 10, né? Alternâncias ali, um aparecia pra cá, outro vinha pra lá, ali no top 10 ainda algumas surpresas, tá? Tanto é que, pessoal, no primeiro estágio tivemos só a bandeira amarela de competição, tá? Depois tivemos aí na volta número 100 aí a bandeira amarela do final do estágio. Até aí nada se aconteceu, né, pessoal? Depois começou, né, o bicho pegar. Aí tivemos aí o Kyle Larson, infelizmente, acabou tendo um toque mais forte lá, teve problema de pneu, né, porque ficou carenagem pegando no pneu, ele realmente teve que parar, ele não conseguia descer para poder entrar pelos pits, acabou dando uma volta, deu uma volta e meia, para poder conseguir ficar na posição ali para entrar nos pits. Ele entrou, aí depois, algumas voltas depois, realmente o pneu foi estourado, aí estourou tudo, rebentou tudo o carro e foi fim de corrida para o nosso amigo Kyle Larson. Decepcionado, deu entrevista, falou que não está acreditando no momento que ele está vivendo, né? Realmente não foi um bom dia para ele. E muito mal realmente o Kyle Larson. Pessoal, o Kyle Larson tá realmente muito mal, tá? Não é o Kyle Larson que tá mal, tá, pessoal? Não é o Kyle Larson que tá com um mau desempenho, tá? Eu vejo assim, tá? Claro que estamos vendo o Kurt Busch aí em melhores condições que o nosso amigo Kyle Larson, né? O Kurt Busch, por exemplo, atualmente o Kurt Busch no campeonato normal, tá? O Kurt Busch é o sétimo colocado e o Kyle Larson, pessoal, apenas o 19º, tá? O Kurt Busch até o momento somou 287 pontos e o Kyle Larson até agora somou 204 pontos. Realmente é um déficit muito grande aí, tá? O Kurt Busch até agora, pessoal, tem 3 top 5, tá? E 6 top 10. E o Kyle Larson tem apenas 2 top 10 até o momento, né? Então, pessoal, tá um pouco devendo aí, né, o Kyle Larson aí, nas coisas que realmente tem condições, aí as coisas não acontecem, mas anda acontecendo também, pessoal, muita coisa ruim com ele, tá? Um vai lá, pum, bate, pá, pum, sobra pra ele, tá? Vai lá, faz um acerto no carro, pum, vai lá, estoura o pneu dele, né? Então, realmente, as coisas não estão acontecendo para o Kyle Larson. Não está num bom momento o Kyle Larson, né? Acredito que não sofre pressão, tá, pessoal, por resultados, não sofre pressão por nada, realmente é a maré que não está boa, tá? Por enquanto, o mar dele não tem peixe, que não está conseguindo pescar nada, né? Tá levando para casa só, pescando só botina, né? Igual os começos de desenho lá. Então, o nosso amigo Kyle Larson vive maus lençóis aí, não está muito bem, tá precisando de bons momentos. Temos Talladega, com certeza Talladega é uma pista que ele pode surpreender a todos, né, que anda muito forte, um bom ritmo o Kyle Larson, é agressivo, né, e o Kyle Larson, com certeza, ele fez umas manobras lá em Bristol também, que eu gostei muito da corrida dele em Bristol, tá, pessoal? Mas, infelizmente, as coisas não estão acontecendo como deveria acontecer pro Kyle Larson, né? É, espero que o Kyle Larson volte aí a ter bons momentos. Daqui a pouco também, pessoal, vem a metade do campeonato regular, né? Aí vem a segunda virada aí, vem a segunda parte aí, com outros tipos de pista, né? Talvez nesse outro tipo de pista aí ele consiga realmente consolidar e consiga andar bem. Lembrando que, vou falar mais uma vez, isso eu falo há um bom tempo, tá? Kyle Larson é um bom piloto em road course, tá? Provou isso quando andou fora da NASCAR, na Rolex, lá nas 24 horas de Daytona. Quando ele pegou o carro, ele foi o melhor cara, tá? O Kyle Larson, pessoal, é um cara que se não tiver espaço na NASCAR, tá? Espaço ele vai ter sempre, tá? Mas se ele não achar que as coisas estão legais pra ele na NASCAR, que é melhor tentar uma outra coisa pra fazer, o cara anda muito bem de road course, tá? Não vai passar apertado, tá? Você pode cansar, sei lá, um dia ele cansar aí, mas os road course ele anda muito bem, tá? Temos dois lá na frente, lá do campeonato ainda, lá, que lá realmente se ele estiver muito mal, mesmo ele estiver ainda mal, tiver por vitórias ainda, precisar de vitórias para se classificar, realmente os dois road courses aí, que temos aí antes dos playoffs, pode ajudar ele muito, tá? Mas o Kyle Larson anda muito bem, tá, pessoal? Realmente tá com muita falta de sorte o Kyle Larson, né, pessoal? Bom, depois do Kyle Larson ter os seus problemas aí, infelizmente acabar abandonou a corrida, terminou na 37ª posição, foi o último colocado, tá, pessoal? Não foi um bom dia pro Kyle Larson, uma boa noite, né, pro Kyle Larson. Depois disso daí, a corrida começou a ter outros movimentos. O Kyle Busch foi punido e voltou, né? Aí começou a briga, né? Começou ali, apareceu Joey Logano, Brad Keselowski apareceu também, tá? Kevin Harvick também apareceu. O Kyle Busch já tinha liderado um monte de voltas também, te apareceu. Até que então apareceu o Matt Truex Jr., né? O Matt Truex Jr. apareceu ali. E sim, tivemos aí boas trocas de posições, até pela liderança, tá, pessoal? Foram 11 trocas de liderança, 5 bandeiras amarelas, tá? E a chegada foi muito apertada, a chegada foi de 0.178, tá? Foi muito próximo, realmente, o Joey Logano chegou. Interessante o número de tempo da corrida, tá, pessoal? Foram 3 horas cravadas de corridas, tá? 3 horas cravadas e 16 segundos, né? Foram 16 segundos aí. Então, a corrida foi muito rápida. Eu, pessoal, fui de carro trabalhar, né? Eu saio às 11h20 da noite, fui de carro trabalhar, com a intenção de, geralmente, as corridas noturnas, geralmente eu costumo acabar meia-noite 15, meia-noite 20 ali, né? Então, eu chegando em carro de casa, como eu fui de carro, eu chego em casa sempre mais cedo, tipo 20 para meia-noite, 15 para meia-noite. Eu poderia assistir aí aquelas 50 voltas finais ali que realmente as coisas acontecem, mas não, tá? Eu cheguei em casa, eu vi no celular, tá? Eu tenho lá no carro lá, viu? Segurança em primeiro lugar, tá, pessoal? Eu tenho um lugar lá no celular do carro lá, a gente coloca lá, né? E dá pra assistir posicionado no rumo do painel do carro, eu não tiro o olho um minuto do trânsito ali. E a gente consegue, tipo o GPS, né? Só que eu viro ele e consegue ver televisão ali. Então eu não tiro um minuto o olho da rua, tá? Presta atenção na rua, claro. Mas vou ali escutando, coloquei ele para escutar, não nem para tanto assistir, né, aí com a vitória do Matt Truex Jr., né? Então parabéns ao Matt Truex Jr., pessoal, que tava realmente precisando de uma vitória, né? Não vou falar que tava precisando de vitória, que faz segundo vencer, não. Tava precisando de uma vitória, pessoal, porque o Denny Hamlin venceu, o Kyle Busch venceu, né? E tinha uma grande expectativa dele vir para Joe Gibbs, com o grande desempenho dele na Front Junior Hall, né? Fazer uma grande campanha, também um grande ano aí também, um grande campeonato na Joe Gibbs também, que é no mesmo nível, né? Tava no mesmo nível, sempre teve no mesmo patamar aí os dois times, né? Existia até uma parceria entre os dois times ali. Então, veio aí essa vitória aí do nosso amigo Matt Truex Jr. Uma boa vitória, parabéns, Matt Truex Jr. Matt Truex Jr. que sofreu algumas baixas aí, né? Já tem gente começando a achar que ele é chorão, que ele é não sei o quê, tá? Eu não acredito muito nisso, não. Mas acredito realmente que o Matt Truex Jr. vai fazer um grande ano, uma grande temporada. Ser campeão? Tenho minhas dúvidas. Não sei. Enfim, pessoal, foi o vice-campeão do passado, campeão 2017, tá? Então, assim, o retrospecto dele é muito bom, tá? No acúmulo aí de 2 anos aí, são 13 vitórias, tá? De 2017 pra cá, são 13 vitórias. Se aumentar mais um ano, 2016, foi aquele ano que realmente que ele tava lá, que ia ser campeão, mas acabou ficando lá em Talladega, tá? Em 2016, que aí foi quando criaram, né, o tal dos pontos de playoffs aí. Lá em 2016, pessoal, talvez ele poderia ter feito muito mais lá em 2016, né? Então, somando com essas, aquelas vitórias lá, já passa aí, chega a 17 vitórias, tá, pessoal? São 4 anos, né? São 3 anos inteiros e esse ano com 9 corridas, são 16 vitórias. Realmente muito espetacular os números aí do Matt Truex Jr., somando um total de 20 vitórias até o momento agora na Cup Series do Matt Truex Jr. Grande vitória para ele, parabéns. Ouvi alguns comentários maldosos aí, falando que o Joe Logano deixou ele vencer, que não sei o quê. Pessoal, ninguém deixa ninguém vencer na NASCAR, tá? E nem companheiro de equipe deixa vencer. Por exemplo, o Kyle, o Kubica Keselowski não quer deixar o Joe Logano vencer. É companheiro de equipe. Não tem isso na NASCAR, tá, pessoal? Na NASCAR não existe isso. Isso é algo que nós sempre precisamos colocar aqui na NASCAR. Nunca vai existir companheiro de equipe. Ah, meu companheiro de equipe precisa vencer. Não, não precisa vencer, não. É, vamos lembrar, lá na Truck Series, quando o Tyler Reddick precisava vencer, né? O companheiro de equipe dele foi lá, o Tyler Reddick precisava vencer, ele foi lá o companheiro dele foi lá e venceu, né? Ficou em segundo, ele acabou não classificando, né? Tirou a vaga de classificação do Tyler Reddick lá na Truck Series, tá, pessoal? Então não existe isso na NASCAR, tá? Negócio de que é companheiro de equipe, não, lá cada um defende a sua bandeira. Por isso que eu acho, tá? Vou abrir um parênteses aqui pra Fórmula 1. Por isso que eu acho que a Fórmula 1, pra acabar um pouco com essa palhaçada aí, porque o que nós vimos aí no corrida de número 1000, né? Lá na China, lá. Porque eu estou mais rápido que ele. Não, manda ele abrir lá que eu vou passar. Aí passou. Não, porque eu estou mais rápido que ele agora. Anda, me manda ele passar. Não, porque eu estou mais rápido. Não. Pessoal, precisa acabar com isso aí, tá? Isso aí não é corrida, tá? Isso aí não é corrida de carro. Isso aí é... sei lá, é qualquer coisa, menos coisa de carro. Não é jogo de dama, tá? Não é jogo de xadrez. É corrida de carro. Então, o carro mais rápido, porque você tá mais rápido pro outro, então vai lá pra prova que você tá mais rápido pro outro, passa, ultrapassa, né? Ah, minha companhia de equipe, bateu, pessoal, né? É companhia de equipe, é isso aí. É companhia de equipe, mas cada um tem que vencer seu pão. Por isso que eu sou a favor, né? A Fórmula 1 liberar, cada um ter seu patrocinador, cada um ter seu time ali, né? Cada um defende o teu, né? Cada um defende o teu ali, que aí acaba com essa palhaçada. Que aí o cara lá, por exemplo, a Ferrari tem um patrocínio da Shell com o Leclerc e tem o patrocínio da Ruffles, né? A batatinha lá, com o Sebastian Vettel, né? Então a Shell não quer nunca ver não quer deixar a Ruffles ganhar, porque a Shell quer realmente ter o destaque. Então o cara tá defendendo ali o patrocinador dele. Fala, eu vou tirar um patrocínio. Então a Fórmula 1 tá precisando disso, tá, pessoal? Realmente tá precisando disso daí, dessas coisas fora aí para defender, né, patrocinador, defender os seus objetivos aí dentro do time. Mas a Fórmula 1 pode continuar com esse negócio de duplinha aí. Por exemplo, lá na frente, Mercedes, lá ninguém ataca ninguém, né? É proibido. Também é proibido. Né? E ainda tem a palhaçada ainda, quem tiver não sei o que lá tem que fazer o pit primeiro. Mas enfim, vamos voltar pra NASCAR que é mais legal. Por isso que eu gosto muito da Fórmula 1, tá, pessoal? Mas eu gosto mais da NASCAR porque tem essas... não existe, não tem não, na NASCAR não existe esse negócio. O único quando teve companhia de equipe foi esse cara que ganhou aí, nessa mesma pista em Richmond, né? Descobriram, foram lá, dizimou. Tanto é que a equipe do Fórmula 1 fechou, a Napa que hoje em dia patrocinava e tava junto com esse cara, o Matt Truex Jr. aí, que ia dar um grande... deram pra estar até hoje com ele, tá? Um grande alavanca na carreira dele, né? Fazendo boas corridas de Toyota, né, com a Joe Gibbs, né, pessoal? Perdão, lá com a Michael Waltrip Racing, né? Foi aí descoberta aí a facatrua, foi penalizado, foi quando socaram o Jeff Gordon dentro do Chase, né? Porque era Chase e não era playoff, né? E esse cara aí perdeu a Napa, porque a Napa hoje tá com o Chase Elliott, né? A Napa foi buscar o Chase Elliott lá embaixo na KN. Então, pessoal, realmente na NASCAR não tem muito isso não, tá? Não tem esse negócio de deixar não, na NASCAR não existe isso. Então, o Joe Logano não deixou nada, tá? O Joe Logano realmente não conseguiu alcançar e realmente tivesse... E o Joe Logano é aquele cara que bate, tá, pessoal? O Joe Logano precisa bater pra vencer, ele bate. Ele não tem medo não, ele vai lá e bate. Né? Então, parabéns ao Matt Truex Jr., parabéns também ao Joe Logano por mais um grande resultado, segunda posição, foi terceiro em Bristol, segundo agora, tá, pessoal? O Joe Logano já tem 2 segundos lugares e uma vitória, né? Tô precisando só de mais uma vitória para igualar com todo mundo aí. Então, parabéns ao Joe Logano também, um grande campeonato para ele. O Clint Bauer, pessoal, o Clint Bauer é aquele cara que tá batendo na trave, tá ali perto, ali, tá querendo, tá buscando. Quando termina a corrida, ele fala assim, tô tentando, tô conquistando, vou conseguir. Né? Foi o terceiro colocado. Parabéns ao Clint Boyer pelo bom final de semana aí. Gostei muito do resultado dele, tá? O Kevin Harvick, pessoal, que largou na pole, né? Conquistou a pole aí. Foi muito bem. Um bom final de semana pro Kevin Harvick. Foi na quarta posição. Mais uma quarta posição para ele. Número 4 com 4 posições. Vou voltar aqui. É o número 4 com 4 quartas posições, né? Então tá 4 aí. Quem gosta de jogo do bicho, né? Quem gosta de jogar na... fazer uma apostinha do bicho aí, pode jogar que vai ganhar, hein? Então, parabéns ao Kevin Harvick. Bom final de semana pra ele. Mais um top 5 pro Kevin Harvick. Vitória ainda não chegou, mas nós conhecemos e sabemos do desempenho e quão forte é o nosso amigo Kevin Harvick. Danny Hennin também, pessoal. Mais uma boa corrida pra ele, tá? Somou aí mais um top 5, o Danny Hennin. Ele venceu no Texas, top 5 em Bristol, top 5 agora em Richmond também. Então segue a boa campanha do Danny Hill aí. Apesar de tudo, vem bem, né, pessoal? Vem parecendo bem aí. O nosso amigo Austin Dillon aí conquistou o seu segundo top 10 nessa temporada. Parabéns, Austin Dillon. Foi realmente um destaque aí de Chevrolet, o Austin Dillon, nesse final de semana, tá, pessoal? Tanto é que ele foi o melhor Chevrolet na corrida. O outro segundo melhor Chevrolet foi o Kurt Busch, fora do top 10, tá, pessoal? A Chevrolet realmente tá muito bem, não. O Keselowski foi o sétimo colocado. O Kyle Busch ainda salvou ainda, pessoal, e terminou ali na terceira. Na terceira, não. O Kyle Busch terminou ali na... Eu ia falar no seu terceiro top 10. Não, não é. Ele soma aí 9 top 10, tá? E terminou na oitava posição. O Kyle Busch agora soma 9 top 10, 6 top 5 com 3 vitórias, tá, pessoal? Realmente um desempenho muito bom do Kyle Busch esse ano aí. O Ryan Newman, de forma brilhante, conquistou mais um top 10, o seu segundo em 2019. Então parabéns ao Ryan Newman. Gostei muito de ver o Ryan Newman voltando a entrar dentro do top 10. E o Bob Manor, tá, com 21 da Old Brothers aí, né, fechou o top 10 com seu segundo top 10 em 2010, tá, pessoal? O outro nome que eu quero destacar com certeza para vocês aí fora do top 10 é o Jimmy Johnson, né? O Jimmy Johnson, que foi o 12º colocado, tá? Aí vem a galera da Ford, da Chevy, tá, pessoal? Aqui, ó, Kurt Busch 11º, Jimmy Johnson 12º, William Barro 13º, tá? O Eric Jones 14º, o Chase Elliott 15º, tá? O Rick Stenhouse Jr. 16º, Alex Bowman o 17º, Daniel Suarez 18º, Daniel Rank, né, o 19º, e o 20º Ryan Preece com o carro da JTG Balfour Racing, né, de Chevrolet agora. Foi apenas o 20º colocado. O Ryan Preece, que, pessoal, vem melhorando um pouquinho o resultado dele. Ele começou lá nos top 30 da vida, top 25. Ele que vem melhorando aí, né? Ele chegou até a aparecer dentro do... apareceu na rabetinha ali, 9º ou 10º colocado dentro do top 10 em alguns certos momentos da corrida, tá, pessoal? Bom, então é isso, pessoal. A corrida foi interessante, tá? Além do Kyle Larson, que abandonou a corrida, tá? Que teve problemas aí, né? Tivemos o Mike McAdoo também, que bateu, tá, pessoal? De resto, pessoal, foi todo mundo dentro da corrida aí, né? Todo mundo terminou correndo aí. Uma boa corrida, uma boa virada aí no final da corrida aí, com o Matt Truex Jr., o Keselowski brigando ali pela liderança da corrida. O Joe Logano apareceu aí, batendo, empurrando todo mundo, chegando na segunda posição. O Clint Boyer também próximo, perto ali, como ele mesmo já falou assim, ele tá tentando a vitória. Então parabéns ao Clint Boyer também, parabéns a todos aí, que foi uma grande corrida. Eu gostei demais da corrida, tá, pessoal? Bom, o novato da corrida realmente foi o Daniel Wink, tá? A volta mais rápida ficou com o Kevin Harvick. E claro, o pit stop mais rápido, né? O destaque aí do pit stop mais rápido aí foi com certeza do Kyle Busch. Ele que ficou com o prêmio do pit stop mais rápido no final de semana aí, né? Bom, relembrando que nessa nossa semana não temos corrida, tá? A Cup Series volta no próximo, na semana depois da Páscoa, dia 28, em Talladega, tá, pessoal? Então, vamos ter uma semana de férias aí. E claro que eu vou fazer o balanço para vocês aí de como vai ficar, o que vem acontecendo aí, o que podemos esperar para os próximos meses aí, do campeonato regular da Cup Series. Beleza, então eu volto daqui a pouco para fazer um pequeno balanço aí das categorias, das três categorias aí, tá? E com certeza para falar um pouquinho de que podemos esperar do que vem pela frente. Ah, só para terminar aqui, tá, pessoal, os playoffs aqui, não esqueci de falar aqui para vocês, tá? O Kyle Larson, perdão, o Kyle Busch, já tava aqui no, na tela aqui do Kyle Larson. O Kyle Busch é o atual líder, tá? Com 3 vitórias. O Denny Hamlin vem em segundo, com 2 vitórias. O Yorgano tem uma vitória, vem em segundo colocado. O Keselowski vem em quarto com 2 vitórias, tá? É questão de pontos, tá, pessoal? Não é porque tem vitória que tá na frente, não. E o Matt Truex Jr. aí, também com vitória, é o quinto colocado. Pessoal, os 5 primeiros colocados venceram corridas, tá? Então, esse é bem legal aí, bem interessante aí, tá? Só tem um cara aqui que é o quarto colocado, que é o Kevin Harvick. Ele foi o único que não venceu do top 6, tá? Os outros todos têm vitória, tá, pessoal? Então, parabéns a todos aí. E lá no finalzão, na rabetona lá, brigando aí pelas vagas aí dos playoffs, temos aí o Austin Dillon, né? O Paul Manor e o Ryan Newman, tá? Querendo entrar aí, doido pra entrar o Eric Jones, o Rickson House Jr. E com certeza o Kyle Larson também tá bem próximo ali. Além do William Byron, o Alex Bowman e o Ty Dino também tá próximo, tá? Dá pra brigar ainda por pontos ali, tá, pessoal? Basta encaixar boas corridas. Beleza, pessoal? Então eu volto daqui a pouco pra falar da Cup, tá? Não temos projeções pro final de semana. Lembrando que só no outro final de semana vamos ter a Cup Series, pessoal.